vamos quebrar. Quebra, menina, que samba vai começar. Quebra, menina, que samba vai começar. Só pego no pandeiro se o meu amor quebrar. Quebra, menina, que samba vai começar. Quebra, menina, que samba vai começar. Só canto esse samba se a galera me ajudar. Batendo palminhas, mãozinhas para o ar. Batendo palminhas, mãozinhas para o ar. Esse samba tá gostoso, mas tá muito devagar. Quando a banda der o black, quero ver acelerar nossa primeira. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, separa a segunda. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, separa a terceira. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, separa. Engate a ré, é, é, é. Engate a ré, samba na pontinha do pé. Engate a ré, é, é, é. Engate a ré, samba na pontinha do pé. E leva o caminho que eu vou atrás. E leva o caminho que eu vou atrás. Tá bonito aqui na frente, tá gostoso até demais. E leva o caminho que eu vou atrás. E leva o caminho que eu vou atrás. Tá bonito aqui na frente, tá gostoso até demais. Só canto esse samba se a galera me ajudar. Batendo palminhas, mãozinhas para o ar. Batendo palminhas, mãozinhas para o ar. Esse samba tá gostoso, mas tá muito devagar. Quando a banda der um break, quero ver acelerar. Praça primeira. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, sem parar. Segunda. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, sem parar. Terceira. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, sem parar. Engate a ré, é, é, é. Engate a ré, samba na pontinha do pé. Engate a ré, é, é, é. Engate a ré, samba na pontinha do pé. E leva o caminho que eu vou atrás. E leva o caminho que eu vou atrás. Tá bonito aqui na frente, tá gostoso até demais. E leva o caminho que eu vou atrás. E leva o caminho que eu vou atrás. Tá bonito aqui na frente, tá gostoso até demais. Só canto esse samba se a galera me ajudar. Batendo palminhas, mãozinhas para o ar. Batendo palminhas, mãozinhas para o ar. Esse samba tá gostoso, mas tá muito devagar. Quando a banda der um break, quero ver acelerar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, separar. Vai!